é mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Olá, Daniel. Olá, João. Pelos vistos, tu é que és o convidado que prometeste na semana passada. Eu disse que voltávamos com outro convidado, não disse que não era quem, eu. Exatamente. Vamos começar com as perguntas dos patronos que as fizeram através do patreon.com/perguntarnãoofende. E a primeira é de José Bronze, que diz: ultimamente têm-se tornado mais comuns as entrevistas a figuras da vida científica e menos comuns os convidados da esfera política. Há alguma razão em particular para esse desvio? O Spotify disse-lhe que o podcast viajou o mundo em 2019. Algum plano para um episódio focado em imigrantes portugueses? Acha esse tema relevante? Então, por partes, sim, é verdade que ele não é um desvio. Digamos que há uma certa, acaba por haver um certo esgotamento, não é? Uhum. Eu entrevistarei mais figuras políticas, aliás, na fase da campanha europeia legislativa concentrei-me bastante em figuras políticas, e essa também é uma razão para agora me ter desviado um bocadinho e ter regressado. Há uma coisa que eu tento sempre fazer, é andar entre ativistas, cientistas, no sentido de cientistas, observadores, vamos pôr assim, sim, que não, podem até não ser cientistas, e atores políticos. E eu agora é normal que depois de 3 meses ou 4 em que estivemos muito centrados em questões político-partidárias, agora tentar-me desviar um bocadinho, mas regressarei seguramente, até porque haverá novas lideranças à direita. Nem é muito viu, porque o teu interesse sempre foi entrevistar pessoas fora do âmbito. Não, eu ando há muito tempo a querer fazer essa mistura, ou seja, desde entrevistar aquelas figuras políticas comuns, a dar a conhecer outras pessoas que têm coisas para dizer, até às vezes sobre os mesmíssimos assuntos, porque eu falo com os políticos, e devo dizer que eu até acho que as entrevistas mais conseguidas podcast foram com ou cientistas ou ativistas. Até em termos de audiência nota-se também, mas eu nem sequer me referia só a isso. Mas o interesse das pessoas nota-se. Houve várias entrevistas com dirigentes políticos ou pessoas com responsabilidades políticas que eu gostei muito de fazer. Com os líderes partidários é sempre o mais difícil. Sim. São muito constrangidos. Muito constrangidos. São sempre os mais limitados no o que é normal que sejam. Sim, sim, sim. Não estão a falar apenas em seu nome, é normal que estejam. Não acho isso estranho. Mas eu até tenciono, por vezes, até desviar-me um pouco mais para temas da sociedade que estão um pouco menos ligados à política, pelo menos aparentemente menos ligados à política. O exemplo do último que fizemos com a Maria Saldanha sobre mediação parental está aparentemente distante da política, mas não está. Uma das coisas, claro, que eu quero ir mostrando e fazendo é que a política é uma coisa mesmo transversal e não se resume às questões partidárias. Tens algum plano para imigração? Não tenho, mas não é uma má ideia. Sim. Não tinha, de facto não tinha. O programa é muito ouvido, o que é normal. Aliás, os podcasts são, acho eu, em geral, muito ouvidos fora de Portugal. E quando eu digo não tenho, não é que não tenha pensado no assunto. Pensei, ainda não encontrei a boa forma de fazer. Ainda não sei exatamente como é que consigo tratar esse tema de uma forma satisfatória. Se as pessoas que estão fora, vivem fora de Portugal, têm alguma boa ideia do que poderia ser uma maneira de fazer isso, são muito bem-vindas. Claro, e no caso do José Bronze, é um patrono, portanto, a plataforma também serve. Podem enviar qual acham que seria a boa forma de tratar o assunto, porque é muitíssimo relevante. Nós temos uma nova imigração, fora de Portugal, ainda com muita, ao contrário da imigração mais antiga, ainda muito ligada à atualidade portuguesa e que acompanha a atualidade portuguesa, e eu sei que temos muitas pessoas a ouvir fora de Portugal, mesmo muitas, o podcast, e portanto faria todo o sentido. É que ainda não descobri exatamente como é que posso fazer isso. A próxima é do Manuel Mosteias, que pergunta: será que no próximo ano vamos ter entrevistas aos deputados dos novos partidos e confrontá-los com as suas idiosincrasias? Houve uma que já foi pedido há muito tempo. Não vou, dizer, sei, qual, não vou dizer qual, mas há um, porque não digo, porque eu nunca digo. Sim, claro, claro. Nunca digo as pessoas que recusaram, ou as pessoas têm todo o direito a não vir, e eu não tenho nada que. Portanto, houve uma pessoa que já, e continua à espera da aceitação. Tenho uma dificuldade com um deles, não tenho nenhum problema em dizer, que é com André Ventura, porque André Ventura já me desafiou várias vezes para um debate antes das eleições. Ora, este, como diz logo na entrada, este programa não é um programa de debate. Claro, é um debate em que perdes sempre. Portanto, é um debate em que eu perco sempre, eu não tenho sonho de fazer um debate em que perco com André Ventura. Portanto, claro. porque a expressão é um debate em que se perde sempre, é uma expressão evidentemente meio irónica, não é? Portanto, ou seja, não é um debate. Sim, sim. E eu não sei se André Ventura quer ser entrevistado ou quer apenas debater comigo, mas não ponho de parte a possibilidade. Eu tenho uma regra aqui no podcast, que é uma regra que permite um projeto que é independente. Ou seja, este projeto é nosso, não tenho que prestar contas a ninguém, a não ser às pessoas, aos patronos, e mesmo a esses, que às vezes ficarem chateados. É de paciência. Que é, eu gosto que estas conversas me deem prazer. O que significa que eu tento ter conversas não com pessoas que concordam, eu não preciso aqui de fazer a lista de pessoas que eu já entrevistei, de que estou muito distante, ou pessoas tão distantes como o Jaime Nogueira Pinto, para ir ao mais distante de todos os muitos, vários distantes que eu entrevistei, mas pessoas que me dão prazer intelectual. Eu, por mais estranho que possa parecer algumas pessoas, tive prazer intelectual em discutir, em debater, a conversar, foi isso que foi, com o Jaime Nogueira Pinto. E não há nada, separa-nos não é só pequenas divergências, eu não tenho divergências com eu considero as posições de Jaime Nogueira Pinto inaceitáveis, mas consigo ter um prazer intelectual por alguém que eu sei, por exemplo, que diz aquilo em que acredita. Para mim é muito difícil ter uma conversa com alguém que eu sei que não diz aquilo em que acredita. Nunca. Porque isso torna a conversa inútil. E esse é o meu problema em conversar com André Ventura. É uma conversa que não me dará prazer, não é por estar distante politicamente dele, é por faltar o que é fundamental para estas conversas correrem bem. É honestidade intelectual, e as pessoas debaterem, terem as suas divergências, mostrarem a sua opinião. Ora, eu estou absolutamente convicto, e não é uma convicção, está baseada em factos, que André Ventura não acredita numa palavra do que diz. E eu pergunto qual é o interesse de conversar com alguém que não acredita no que está a dizer. Qual é o interesse? O que é que eu ganho com isso? O que é que as pessoas que ouvem ganham com isso? Mas não ponho de parte. Eu, quando o André Ventura me desafiou para um debate, disse que só debateria com ele quando ele tivesse relevância suficiente para isso. Provavelmente está quase a tê-la, e se for o caso, poderei vir a ter uma conversa com ele. Agora, quem espera que fique a discutir com o André Ventura o que ele acha sobre os gigantes, pode esperar sentado, porque claro, não tenho nenhum interesse em conversar com ele sobre o que ele acha dos gigantes. Nem eu em ouvir isso. A próxima é do Filipe Marques, que diz que fazes sempre questão de dar a tua opinião sobre os temas e assinalar claramente o teu ponto de vista, o que não te impede de colocar questões aos convidados que põem em xeque esse mesmo ponto de vista. Para mim é fundamental haver essa imparcialidade ao conduzir a entrevista-conversa, mesmo havendo uma parcialidade de opinião, como é óbvio. Porquê é que é tão difícil encontrar isso na televisão? A segunda pergunta seria se pensas repetir convidados, uma vez que a distância temporal para as primeiras entrevistas começa a ser significativa. E sobre esta pergunta, quer dizer, Já repeti dois. A Catarina Martins e o António Costa. Porque nas últimas legislativas foram os dois. E o Rui Tavares esteve em dois debates. Teve em dois debates, o Rui Tavares. Mas teve em papéis diferentes. No caso da Catarina Martins e do António Costa, foram os dois que aceitaram, na altura, aceitaram, e vou pôr isto honestamente, aceitaram porque, conseguiram arranjar agenda. Agenda, outras, sim, sim. Os outros que não aceitaram. Até, no caso das legislativas. Até sou testemunha, que tentaram, encaixar e não conseguiram. O que é compreensível naquele período. Portanto, já repeti, sim, intenciono repetir. Há várias pessoas, até porque. Umas até porque já estão em lugares diferentes, estão a fazer coisas diferentes sobre as quais eu tenho perguntas para fazer. Estou-me a lembrar agora muito de repente, por exemplo, no governo, quer o Pedro Nuno Santos, quer a Alexandra Leitão, estão em lugares diferentes onde pode vir a fazer sentido fazer conversas sobre, agora, sobre o lugar onde estão e sobre as grandes escolhas. Não sei se isso acontecerá ou não, não estou a dizer que acontecerá, estou a dizer que há vários casos de pessoas que eu penso que que agora gostaria de voltar a ter conversas com elas, até porque o programa amadureceu, há coisas que eu acho que poderia ter feito na altura e não fiz, e portanto não tenho nenhuma posição de princípio. Aliás, no caso do António Costa, não há maior diferença entre... A primeira e a segunda foram muito diferentes. Foram quase o oposto uma da outra, na verdade. Uma foi uma amena conversa, a outra foi bastante quente. Portanto, sim, tenciono repetir. Sobre a primeira pergunta, eu acho que os jornalistas não fazem porque há um debate muito difícil. A maior parte dos jornalistas não faz isso porque há um debate muito difícil que corresponde a uma confusão, que é o rigor não depende, eu não acredito na objetividade, acho que não acredito eu nem acredito a ninguém que pense seriamente no assunto. Nós temos um ponto de vista, vimos de um sítio, temos uma origem de classe, temos uma origem política, somos portugueses, somos de Lisboa, do Porto ou de Braga. Ou de Faro, peço desculpa. até de Faro. Isto é uma piada. Não se ofendam outras pessoas de Faro, a não ser o João. Não se ofendam. Ou seja, todos temos o nosso olhar. E isso não é um problema, é até uma vantagem. Porque o olhar deve ser singular, não é? Deve ser. É isso que nós podemos acrescentar. O que distingue o jornalismo de outras coisas são regras. São regras básicas, são algumas que incluindo as, que até as pessoas não esperam que os jornalistas não façam. Porque os jornalistas, entalou bem, o papel do jornalista não é entalar as pessoas que entrevista. Não é esse o papel do jornalista, é entalar se for o caso. Se houver caso para isso e não... Só entala se a pessoa não quiser responder a uma coisa que é relevante para os outros... É relevante, no caso se for ser um político, é relevante politicamente, e a pessoa não quer responder a essa coisa, e aí pode ser entalada. Agora, o objetivo do político, do jornalista, não é deixar o político passar mal. Por isso utiliza um determinado método, determinadas regras e boa fé. Nada disso impede. Ao contrário do que as pessoas pensam, o jornalismo até começou bastante engajado. O jornalismo que chamam de causas, nós tivemos essa conversa aqui com o Ricardo do Fumaça, que é, o jornalismo, a diferença daquilo que chamam jornalismo de causas, é a diferença é porque é um jornalismo das causas que não são as causas ou maioritárias, ou do poder, ou hegemónicas, há vários jornais que se assumem na sua linha editorial europeístas. Isso não é menos... Não há mais neutro do que um jornal, por exemplo, se assumir socialista. Bom, são coisas que não têm nada a ver uma com a outra, mas não tem que existir essa neutralidade. Um jornalista e um órgão de comunicação social pode ter uma linha política muito clara. Aliás, o jornalismo, em grande parte, nasceu assim, com linhas muito claras, opiniões muito claras, e, portanto, eu não tenho nenhum problema quando me dizem que eu sou um jornalista engajado. Eu sou um jornalista engajado. Porque é jornalista? E porque assumo, os jornalistas não têm que ser obrigados a assumir isso. Sim, sim, sim. Eu assumo o meu posicionamento político e não considero que isso seja contraditório com o ser jornalista. Nunca considerei, e acho que não é, aliás, não é em lado nenhum, nunca foi. Instalou-se a ideia de que para ser jornalista nós temos que ser neutros. O que quer dizer, para ser jornalista nós temos que ter a opinião que é maioritária num determinado momento e que é próxima do mainstream. Ora, eu não acho que os jornalistas... Agora, isso não impede que qualquer jornalista, engajado ou não engajado, tenha que cumprir determinadas regras, que eu até tento estender em muitas coisas que faço nos meus textos de opinião, que não é jornalismo. Há uma pergunta sobre isso mais para a frente. Que não é jornalismo. Sim. Os textos de opinião não são jornalismo, mas eu aplico algumas, não aplico todas, porque não é possível, mas aplico algumas das regras do jornalismo em textos de opinião que escrevo, na forma como procuro os factos, como ponho dados e factos suficientes para as pessoas poderem elas próprias formar a sua opinião. A grande diferença entre a honestidade de fazer um trabalho, mesmo assumindo posições, é eu assumo uma posição, mas deixo espaço nestas conversas, por exemplo, para pessoas que têm opiniões diferentes das minhas receberem informação suficiente para não se sentirem manipuladas e não serem manipuladas na medida do possível, porque a informação é sempre, mesmo que involuntariamente, tem qualquer coisa sempre de manipulação, é muito difícil fugir a isso, mas eu tento ter nas conversas que aqui tenho, depois de expor, portanto eu tento fazer isto com maior transparência até do que é costume fazer-se, que é assumir o meu posicionamento político de partida e depois nas conversas não deixar de fazer as perguntas que têm que ser feitas, incluindo aqueles com os quais eu concordo, com quem estou de acordo nos assuntos que estamos a falar, e com aqueles que discordo, não deixar de lhes dar espaço para defenderem de forma livre as suas posições. Eu acho que é difícil ser mais honesto que isto. O problema é que é difícil um jornalista fazer isto. E eu acho que, por acaso, o fazer isto nas entrevistas tem sido muito útil para a produtividade da conversa. Uhum. Porque vences logo vários problemas que pode haver num diálogo, que é a pessoa que está a falar contigo sabe mais ou menos o que é que tu achas, mas tu escondes o que é que achas e tentas esconder aquilo com uma neutralidade, e há um mal-estar em relação a isso. No caso deste podcast não podia ser mais evidente. É muito evidente. É muito evidente sempre. Ou seja, as pessoas começa assim. Só o facto de serem convidadas e aceitarem já sabem já o que vão, portanto não estás a enganar ninguém. E sabem que não vêm para ratoeiras. Isso é uma coisa que eu acho que quem vai acompanhando este podcast, uma das razões porque eu tenho tantas pessoas de direita a aceitarem falar neste podcast, é que sabem que não vêm para ratoeiras. Sabem que vêm para uma conversa honesta, onde eu tenho uma posição política, mas que não as convido. Eu tenho uma regra aqui neste podcast, eu não convido ninguém para tratar mal as pessoas que convido. E não acho que seja essa a função de um jornalista. Mesmo numa conversa deste género, que se pode considerar, há quem considere, eu por acaso não considero, pode estar na fronteira entre o jornalismo e a opinião, eu não considero, mas acho aceitável que essa questão se levante. Sabem que não vêm para uma ratoeira. E essa é uma das coisas muito difíceis de perceber, das pessoas perceberem hoje. Os jornalistas não são caçadores de políticos. São escrutinadores, não são caçadores. Não é a mesma coisa. E, portanto, eu não convidei a Assunção Cristas, o Rui Rio, o Adolfo Mesquita Nunes, o Francisco Rodrigues dos Santos, ou o Jaime Nogueira Pinto, e poderia continuar aqui a lista que é longa. Sim, Iniciativa Liberal. Não convidei ninguém para os tramar. Porque não quero, e não é porque sou bonzinho, é porque acho que isso é pouco produtivo, pouco interessante. Eu acho que bonzinho, acho que ninguém acha que eu sou. Ninguém sai daqui a achar. Não é porque sou fofinho, não é. Deixa-me falar muito. Acho que não é, acho que é inútil, acho que não serve para nada. É uma das coisas que eu acho que disse isso. É o clickbait. Exato. Acho que disse isso na conversa com a Beatriz Dias. Eu acho que uma das principais funções deste podcast, espero estar a contribuir humildemente, quando eu digo humildemente é porque não é uma coisa de enorme, tem excelentes audiências, mas não é, não chega assim a tanta gente como chega à televisão, etc. É contribuir para vencer a cultura de trincheira. E a cultura de trincheira, as pessoas não façam confusão, a cultura de trincheira não é as pessoas terem posições muito claras e até radicais, se for o caso, não, esse não é o problema. A cultura de trincheira é aquela que cria fossos em que o diálogo se torna totalmente impossível. Também não quer dizer que eu falo com toda a gente, como comecei por responder noutra pergunta. Eu não falo com toda a gente, eu falo com aquelas pessoas com quem acho que o diálogo é possível, e a primeira regra para o diálogo ser possível é as pessoas dizem com honestidade aquilo que pensam e discordam com base no que pensam e não com base naquilo que acham que os outros querem que elas digam. A próxima é do Rui, apenas Rui. Salvo erro de percepção da minha parte, neste segundo ano de Perguntar Não Ofendas, as entrevistas tiveram uma frequência mais baixa do que no ano anterior. Deu-se algo em particular, como por exemplo a dificuldade em arranjar entrevistados? Nesta pergunta... Falharam duas. Exatamente, falhámos duas ao longo do ano, sendo que... Falhámos duas ao longo do ano, portanto não teve... Quer dizer, teve uma... Objetivamente, teve uma frequência mais baixa, mas é uma diferença. Sim, mas agora, eu acho, antes de continuar, já acho também, eu acho que esta percepção tem a ver com o facto de no ano passado termos gravado mais de seguida, portanto, aparecer aos patronos, que é o caso deste Rui. Pois, apareceu mais cedo. Que apareceu mais cedo, portanto, havia uma regularidade maior nesse aspecto. E o facto de gravarmos no Teatro São Luís, portanto, dava-nos logo um episódio a mais para publicar. A regularidade de facto não foi menor, no sentido em que nos falharam dois episódios, portanto não há uma grande diferença. Agora começa a ser mais difícil arranjar convidados, começa no sentido em que são cada vez menos óbvios e portanto até mais interessantes. Uhum. Eu acho que o podcast, não sou o melhor avaliador, mas até acho que tem ganho em interesse, ou seja, as entrevistas têm sido com uma outra irregularidade, mas têm melhorado o interesse. Agora, é mais difícil arranjar convidados porque são menos óbvios, não é? Os óbvios já estão praticamente todos gastos, não é? Portanto, portanto, a parte de investigação a parte de investigação para chegar a novos entrevistados é cada vez mais custosa e nota-se mais a falta, pronto, de meios que temos. Mas temos feito um enorme esforço para nunca faltar um episódio, faltaram dois até agora, em momentos que são sempre um pouco mais difíceis, e o período pós-eleições foi difícil porque a operação europeias legislativas... Consumiu bastante as nossas energias, porque implicou ler os programas todos, quer das europeias, quer das legislativas. Foi muito trabalho do ponto de vista de pesquisa para uma estrutura que não é profissional e que nos consumiu bastante. E acho que toda a gente reconheceu que fizemos um trabalho sério, mas isso tem um custo, não é? Esta próxima não é de uma patrona, mas eu vou fazer mais cedo do que estava à espera, por causa da questão... Está colada esta, essa. Não, do jornalismo ainda, que é de Josefa Ramalho, que diz que a sua questão se insere mais no tema curiosidades. Parecendo-me a mim que o Daniel se prepara a fundo sobre todos os temas, imagino que o seu horário de trabalho seja do género 24 horas por dia. Como faz para se manter atualizado, consultar as fontes, ir às origens das coisas e ainda escrever todos os dias? Eu neste momento estou a escrever 6 textos por semana, uma crónica de rádio, 2 debates e 2 programas de televisão e o podcast. O que dá 26 textos por mês, 4 crónicas de rádio, 8 programas de televisão e 4 entrevistas. É uma brutalidade, é um dos assuntos que neste momento me ocupa bastante do ponto de vista do que é que eu devo fazer, porque o dia de facto só tem 24 horas. Eu neste momento acho que trabalho cerca de mais de 12 horas por dia, 6 dias por semana. Pronto, e estou a ser simpático comigo próprio. Estás a fazer por baixo. Estou a fazer por baixo. Não é muito grave, porque eu luto muito pelos direitos dos trabalhadores, mas pouco pelos meus. Eu sou workaholic, portanto, digamos que grande parte, e isto não é conversa, grande parte do trabalho que eu faço é um trabalho que me dá prazer. E como me dá prazer, não me custa trabalhar muito. Mas mesmo assim, o nosso corpo tem infelizmente limites. Claro. Agora, eu resolvo isto sendo... Eu sou muitíssimo disciplinado a trabalhar. Portanto, eu, para responder a como é que eu faço, eu basicamente começo todas as minhas manhãs por ler as newsletters dos jornais portugueses e a dar uma vista de olhos por alguns jornais estrangeiros, escolho um tema e não leio nesse dia sobre outra coisa senão sobre esse tema. Ou seja, acontece mesmo estar com pessoas que não têm o meu trabalho e saberem que aconteceram coisas que eu não sei que aconteceram naquele dia, porque elas estão mais em cima do que eu. Exatamente porque eu, para não me tornar num comentador permanente da espuma dos dias, que não tem qualquer interesse, sobretudo se escreve todos os dias, torna-se muitíssimo cansativo para mim e para os leitores, escolho um tema, estudo sobre aquele tema, concentro-me naquele tema e é sobre aquele tema que eu penso durante um dia. Sendo que eu começo a semana sempre com três textos já escritos. Geralmente são textos sobre coisas que aconteceram na semana anterior, uhum, ou no fim de semana, e que eu guardo e vou publicando para nunca me acontecer. Já me aconteceu, mas acho que em 15 anos uma mão chega para contar as vezes que me aconteceu. Na véspera de ter que entregar um texto, ainda não saber sobre o que é que vou escrever, mas, ou não ter nenhum texto, ou seja, ter que escrever por necessidade, uhum, deixa cá ver sobre o que é que vou escrever, como fazem grande parte dos colunistas que não têm uma atividade permanente, e é normal, têm os seus outros trabalhos e depois já há aquele dia que têm que escrever e pensam sobre o que é que vão escrever. Eu tenho sempre textos de reserva para não fazer o disparate. E mesmo assim, já me aconteceu fazer, por exemplo, sentir-me pressionado para escrever sobre um tema, escrever e não estar suficientemente confortável, nem sequer só do ponto de vista de informação, eu posso recolher toda a informação sobre um tema e não estar confortável com o tema porque eu não sou, eu quando escrevo textos de opinião, escrevo textos de opinião, portanto, para além da informação tenho que ter eu construído uma opinião, ou seja, acontece-me as duas coisas, como acontece, acho eu, toda a gente, ter uma opinião sobre uma coisa, mas não ter suficiente informação para sustentar a minha opinião, mesmo que a minha opinião até seja bastante firme sobre o assunto, mas é preciso sustentá-la perante os outros, mesmo que eu tenha firme para mim, é preciso sustentá-la, uhum, é preciso ter base para fazer, e o contrário, ter a sustentação, ter a base, mas não ter formado uma opinião sobre um assunto. Estes, nos segundos casos, tento mesmo fugir a escrever sobre eles. Mas acontece-me escrever sobre texto, sobre coisas em que, às vezes, até escrevo para formar uma opinião. Ou seja, decido, eu não sei o que acho sobre um determinado tema, já me aconteceu várias vezes, e decido que vou escrever sobre ele porque isso me vai obrigar a ler, a procurar, a informar-me, a falar com pessoas. Eu falo com muitas pessoas. As pessoas às vezes pensam, tens opinião, achas opinião sobre tudo? Não, eu falo com muitas pessoas de muitas áreas que eu ouço. Não quer dizer que eu forme a opinião que elas têm, mas sim, elas... Mas valorizas... Não, mas elas formam a opinião, claro, que eu tenho. Ou seja, eu não formo as opiniões que elas têm, não pego nas opiniões delas e passam a ser as minhas, mas elas são determinantes em alguns temas para formar a minha opinião. São pessoas com quem eu estou sintonizado, política, cultural, socialmente, etc. E que sabem muito mais sobre um tema do que eu e que eu ouço. E depois até às vezes ouço, muitas vezes, pessoas que têm opiniões diferentes delas. Para pegar um exemplo recente... Aqui nem é até um pouco diferente. Eu, antes de escrever sobre o caso da Flor Pedroso, acho que falei para aí com umas 5, 6, 7 pessoas. Pessoas que estavam de alguma forma, não com ela, isso não falei, aliás, evito falar com os próprios envolvidos, uhum, não é? Porque é, depois até é aborrecido, não é? Porque falo com elas e depois eu não estou a entrevistá-las, não é? Para formar uma opinião. Mas falei com várias pessoas e isso contribuiu para eu perceber o que é que tinha acontecido para além do que saiu nos jornais e formar uma opinião sobre o que tinha acontecido, o que não implica que eu não tivesse já uma opinião relativamente formada, porque não sou virgem naquele tema, não é? Estás inclinado para um lado e depois as conversas... Mas ao longo do processo das conversas houve coisas que eu não sabia e passei a saber, até que me ajudaram a moderar um pouco a minha opinião sobre um determinado tema. Portanto, eu falo com muitas, porque é o meu trabalho, portanto, eu falo com muitas pessoas, muitas vezes... É que as pessoas têm... É que uma pessoa chega ali, escreve e está feito. É o tudólogo que sabe... E do ponto de vista... Sim, é... Não, escreves sobre tudo, claro, sim, mas não é... Há uma crítica que é justa. Não é sem contactar pessoas, claro, diretamente, assumo, ou investigar eu diretamente. Eu assumo que há uma fragilidade em todo o tipo de trabalho generalista, não é só na opinião, nos jornalistas também, noutro tipo de trabalhos. Todo o trabalho generalista é um trabalho menos profundo do que as pessoas que são especialistas numa determinada área. Portanto... a minha opinião é sempre uma versão digest, uhum, de uma opinião mais aprofundada com conhecimento técnico, o que não quer dizer que as pessoas que têm conhecimento técnico não tenham interesses, não representem interesses e, portanto, nem sempre sejam as únicas pessoas pelas quais nós nos devemos informar. É um bom exemplo é os advogados fiscalistas. Os fiscalistas... 99% dos fiscalistas trabalham para pessoas que pagam, têm dinheiro suficiente para pagar a fiscalistas. E, portanto, naturalmente, tendem a representar os interesses das pessoas que pagam mais impostos e não os interesses das pessoas que pagam menos impostos, que são mais pobres, que são, que no deve haver na relação com o Estado, recebem mais do que dão. Pronto, portanto, são especialistas, sabem mais do que eu sobre impostos, seguramente. Não quero dizer que o texto que ela escreva sobre o assunto seja mais... Agora, eu tento, eu envio muitas vezes, que é uma coisa que eu não sei se há muitos colunistas que fazem, muitas vezes envio textos meus, é uma das vantagens, aliás, de muitas vezes não escrever na véspera, é que envio muitas vezes textos meus para pessoas, mais do que uma, e não exatamente todas com a mesma opinião, mas pessoas que são minhas amigas, evidentemente, é uma coisa de bastante confiança, antes do publicar envio para pessoas que conheço, que percebem muito do tema, para detectarem erros técnicos que possam lá estar e explicarem o porquê que está errado, dois, para ter uma primeira avaliação antes de sair, de alguém que percebe do tema. Portanto, eu tenho vários, como é que se chama, testes de stress aos meus textos antes de saírem, o que não me impede já ter escrito coisas erradas ou imprecisas, de que me lembro, aliás, da lembro-me de todas, porque fica, é uma coisa que me deixa bastante... Se tens cuidado para não fazer, quando enfim, acontece... É uma coisa que me deixa muito, muito irritado, quando tenho erros. Outra coisa é, quando as pessoas discordam, é disparado. Sim, mas coisas fortes. Há sempre metade das pessoas a dizer, ignorância, eu não percebo nada. Isso, eu não ligo nenhuma a isso. Claro. Agora, quando eu próprio, quando alguém me detecta um erro, aconteceu uma vez numa crónica da TSF, já nem lembro exatamente qual era o tema. Eu tenho ideia de... Sim, eu estava fora de Portugal quando a escrevi. Quando eu escrevi, quando eu li, lembro-me de uma coisa que escrevi sobre a Amazónia. Uma das coisas que estava escrita estava tecnicamente errada, não mudava nada no sentido do texto, mas era um erro que fragilizava o texto. Eu aí, geralmente, aliás, em quadro, por exemplo, qualquer um desses dois casos, que foram os dois no último ano, por isso é que eu me lembro, eu fiz correção onde podia fazer, portanto, fiz correção, na partilha que fiz no Facebook. Já me aconteceu fazer nos próprios textos seguintes, fico muito incomodado, mas é inevitável quando uma pessoa escreve sobre muito e sobre alguns assuntos que não domina, mesmo falando com outras pessoas. Seria pior se a conclusão desses textos estivesse apenas baseada nesse... Não. Em ambos os textos não estava. Ou seja, não mudaria... Mas eu não deixo... Fragiliza. Fragiliza. Claro. Ou seja, se uma coisa está errada e num texto, e fragiliza toda a opinião, mesmo que a opinião não se baseie nesses factos, fragiliza porque... A credibilidade é uma coisa que se demora muito tempo a construir, é muito rápido destruir. E eu, quando o faço, fico, evidentemente, acho como qualquer pessoa quando na sua vida profissional. Eu sou, acho eu, não sou o melhor avaliador, sou muito, preparo muito, e acho que toda a gente percebe que eu me preparo bastante, porque não querem, imagino que as pessoas acreditam que eu não percebo sobre todos aqueles temas, portanto, leio muito, pergunto muito, estudo muito, a minha formação, a minha experiência de jornalista contribuiu para o que eu sou como colunista. Eu acho que quem te vir no Eixo e no Sem Moderação com aquela papelada toda, não ficará com outra ideia que não. Agora, a de preparação. Não deixa de, para não, o que vais dizer. Não deixa de falhar e sofro mesmo muito quando isso acontece. É mesmo uma coisa que me deixa. Não há crítica violenta nenhuma que consiga ter o efeito que um erro factual. Num texto meu pode ter, mas é a vida, é inevitável. Para ainda trabalhar. Por cima, para quem escreve quase todos os dias, não escrevo ao domingo, escreves, mas não é publicado. A próxima pergunta é do Luís Filipe, o outro patrono, que fala sobre a regionalização que vai aparecer em força em 2020. Portugal, não tendo a transparência de uma Suécia ou Dinamarca e sendo o seu índice de distância ao poder menor que o nosso, não fará com que os autarcas sejam menos escrutinados pelos seus próprios funcionários. Em Portugal, o poder impera sobre a ética e o nosso lado cultural é muito dado ao seguidismo. Gostaria de ver uma entrevista do Daniel sobre o tema com alguém que não fosse político, mas que tivesse um profundo conhecimento sobre o assunto, comparando vários países que tiveram de lidar com o tema regionalização. Sendo fundamental ética e transparência para um bem comum, teremos nós uma sociedade preparada para a regionalização? E o Guilherme Frisado, outro ouvinte, pergunta se és a favor da regionalização. Sou a favor da regionalização, fiz aliás campanha no referendo pela regionalização, não pelo mapa, que acho aliás que não devia ter estado, as duas coisas não deviam ter sido misturadas, sou ferozmente, como diz o Zé Eduardo Martins, que faz comigo acho que conheço. Não, mas há pessoas que não conhecem. Não, não há ninguém que não conheça o Zé Eduardo Martins, mas claro, podem não estar a ver de quem é que eu estou a falar. Que, é, que faz comigo sem moderação. Qualquer pessoa que teve relação com o Estado, e eu não tive, não é? No sentido de ter cargos executivos, passa a ser a favor da regionalização, porque percebe o absurdo de não termos regiões. Somos um dos poucos países da Europa que não tem regiões administrativas. Sou a favor da regionalização porque acho que há um problema de escala, as câmaras são demasiado pequenas, o Estado Central é demasiado distante e é fundamental aquela escala, que é a mesma escala mais importante de todas, hoje em dia. Local. Do ponto de vista da intervenção local. Política local, regional, ou seja, com má, porque as câmaras não têm, com exceção da Câmara de Lisboa, Porto, Gaia, Sintra, com exceção das grandes, mas mesmo essas não têm, para os problemas que têm que lidar, não têm, as mais pequenas não têm massa crítica, nem dinheiro, nem técnica, nem política, não têm massa crítica para intervir no território com eficácia. E fazem o melhor que podem, vão gerindo o melhor que podem, mas não têm essa dimensão, não têm dimensão para grandes. Não têm exposição, não conseguem fazê-lo. E nas áreas metropolitanas, os problemas são praticamente todos metropolitanos. E não há nenhuma estrutura realmente com capacidade, com capacidade e legitimidade. E agora passo para a segunda parte. A razão porque eu defendo regionalização com eleição direta dos detentores de cargos públicos é porque acho que a eleição direta é o que dá legitimidade política que se possa sobrepor às outras. Enquanto assim não for, nunca poderá nenhuma região ter poderes que hoje são das autarquias, porque as autarquias têm uma legitimidade política que eles não têm e naturalmente resistirão e têm a autoridade para o fazer, porque ao contrário deles representam eleitores que neles votaram. Isto é a razão porque eu sou a favor da regionalização. Acho que ela é. Acho que não haver regionalização é das maiores asneiras que Portugal fez, que nos atrasou imenso na reforma do Estado. As pessoas adoram falar da reforma do Estado, é preciso reformar o Estado. E depois, perante coisas. Das gorduras. Tão evidentes, que são fundamentais para a reforma do Estado. Para as pessoas de Lisboa e do Porto, basta dizer isto. Imaginem o que é que eram os transportes coletivos serem mesmo geridos por uma autoridade metropolitana. O que isso, imagina o que é que eram os investimentos suburbanos, de estradas, de serem, poderem ser feitos à escala metropolitana. O dinheiro que se poupava, as asneiras que não se chegavam, que não se faziam, faziam outras, de certeza. Sim, absoluta. Claro, isso, não é? Mas, do ponto de vista de irracionalidade, nós temos micro autarquias que são as câmaras municipais e depois o Estado Central sem nada no meio, é mais nada, acho que praticamente mais nenhum europeu tem. País europeu tem, países incluindo países da nossa dimensão ou até mais pequenos do que nós. Porque isto não tem a ver propriamente com uma questão de dimensão. É claro que ela também tem importância, mas não é essa a questão. Segundo, é um dado que as pessoas se calhar não conhecem. A que é que nós associamos mais a corrupção, às câmaras municipais. E não é disparatado, não é um erro de análise. O caciquismo é mais fácil, à escala local, a promiscuidade é maior por causa da pequenez, da proximidade, tudo mais, portanto é... No entanto, todos os estudos dizem que o investimento com maior retorno é um investimento autárquico, muito maior do que o investimento central, perde-se muito menos dinheiro. Ou seja, com todas as asneiras, corrupção, compadrio, cacicagem, etc, etc, que existem nas câmaras, nas autarquias, mesmo assim perde-se menos dinheiro, por uma questão de proximidade. Como é evidente, quem conhece a realidade local, tende a desperdiçar menos, tende a fazer menos asneiras nas escolhas, que faz algumas porque quer. Mas conhece tão bem o território. Conhece melhor o território, claro. Conhece melhor os problemas, está mais próximo dele, está mais pressionado. Uma das razões, porque eu sempre defendi, por exemplo, a municipalização da Carris e dos STCP, uma das razões porque eu sempre defendi que os transportes públicos devem ser, para mim deveriam ser da área metropolitana, mas não havendo, devem ser das câmaras, é porque há uma pressão política sobre os autarcas, dos diretamente, municípios. Diretamente. enquanto era o Carris, são do poder central. O poder central está distante dessa pressão, ela terá um efeito ligeiro, mas não vai determinar a sua eleição ou a sua reeleição, pronto. Portanto, deixa andar. E o tempo de reação é muito mais lento, assim. E portanto, quando é mais expresso, próximo é melhor. Só que a autarquia não tem, em muitos casos, dimensão suficiente para isso. Portanto, defendo esta, acho que só temos a ganhar com a regionalização, mas acho que um discurso contra a regionalização, em muitos casos foi um discurso populista contra a política e contra a democracia. E a proposta que eu tenho, já há muito tempo, e que eu defendo como uma possibilidade de solução, não sei se é possível, é que a tua região, o Algarve, seja uma região piloto, já que teve um resultado, foi o único distrito onde o Sim ganhou, uhum. Apesar disto não ser um referendo regional, mas sim. Tem uma fronteira clara, indiscutível, aliás isto já foi o Reino de Portugal e dos Algarves, portanto nem é seguro que o Algarve seja Portugal, estou a brincar. A mim não precisas de avisar, mas é bom que dizes. É bom avisar, senão perco os ouvintes todos do Algarve. E Marrocos. E que... acho que era uma possibilidade, acho que há outras, agora, regionalização não é descentralização, não é a mesma coisa. Hoje nós fizemos, em várias áreas fizemos uma descentralização contra a qual as pessoas eram, em que burocratas dos partidos políticos, os boys postos pelos partidos, ocupam o lugar que poderia ser de eleitos, uhum. Os boys que provavelmente não ganhariam eleições. Se calhar alguns ganhariam, mas muitos não ganhariam. São boys na mesma, são caciques na mesma. Estão lá na mesma. Distribuem isto para aquela câmara e para a outra câmara. A responsabilização é que não só sabe. Que o escrutínio e a responsabilização é muito menor. E esse é um dos problemas, é parecer às vezes que as pessoas preferem que haja lá pessoas que elas não elegeram. As pessoas parecem terem tão pouca confiança em si próprias que acham preferível que sejam os partidos sozinhos ou os governos sozinhos a escolher quem é que está na CCDR, a serem elas a escolher quem é que está à frente das regiões administrativas. E isto, para mim, ultrapassa a compreensão. Quer dizer que as pessoas confiam mais no cacique partidário do que em si próprias. A próxima é do Pedro Folgado, que pergunta, achas que estamos a viver um tempo de ouro nos podcasts, isto é, de liberdade e transparência, estilo antes da lei da rádio, ou é só uma questão de tempo até alguma entidade começar a comercializar este meio e voltarmos a ter mais um média formatado ou até mesmo regulado? Para quem tem um podcast bem sucedido, há que ter responsabilidades hoje em dia para evitar isto, ou é simplesmente a lei do mercado livre? Eu tive nas rádios pirata. Bem, acho que não acontecerá o mesmo por uma razão. As rádios pirata trabalhavam com um bem escasso, que é o espaço que não é infinito. E portanto, aliás, eu lembro, nas rádios pirata houve um momento em que havia mesmo um problema, por exemplo, em Lisboa, porque quase não se conseguia roubar. Porque as rádios começavam a estar mesmo em sobrepostas. Cima. Sobrepostas. Sobrepostas umas das outras. Foi um momento maravilhoso, eu tinha 17 anos, foi quando eu comecei a fazer coisas que se assemelhavam a jornalismo. Eu tive em 3 rádios pirata ao mesmo tempo, portanto, era inevitável que a coisa fosse regulada, foi mal, na minha opinião, foi feito exatamente para retirar o máximo de pluralismo às rádios, portanto foi feito para um... Quando é que foi feito já agora? Tipo? Foi no final dos anos 80, princípio dos anos 90. Okay. Foi feito para limitar o pluralismo, portanto muito menos rádios do que as que poderiam existir. E nem sequer a questão do mercado publicitário se põe, porque muitas delas, o mercado publicitário era um mercado que não ia às grandes, uhum. Que era um mercado muito local, não é? E mais, a lei das rádios não matou, mas enfraqueceu a ideia das rádios locais, não é? Porque houve várias rádios nacionais que tomaram, que deram a volta ao texto, não é? Uhum. E tomaram as rádios locais para se tornarem rádios nacionais quando não tinham uma licença para ser rádios nacionais e deviam ter tido porque eram rádios nacionais. Dito isto, eu acho que isto é sempre assim, ao contrário do que se pensa, os liberais acreditam muito que o capitalismo é responsável pela criatividade. As pessoas não criariam, não inventariam se não houvesse capitalismo, o que além de desafiar a história, porque não consta que o homem tenha deixado de caçar bisontes quando nasceu o capitalismo, portanto o homem é um criador, seja qual for o regime em que vive e o sistema em que vive, é da sua natureza, Não é o capitalismo que faz com que o homem queira evoluir, é a natureza humana. E depois há sistemas que favorecem mais isso e outros desfavorecem mais isso, e o capitalismo favorece umas coisas, desfavorece noutras, mas não é essa a questão. A questão é, eu estive no início das rádios locais, estive no início dos blogs, lembro-me do advento da internet, quando começaram a aparecer muitas coisas, e costumo aliás dar o exemplo da Wikipédia, que foi, das várias que surgiram, a única que resistiu à sua mercantilização. Lá está. Criativa, aliás, muitas das coisas que entretanto nasceram morreram, a Wikipédia é talvez a mais antiga que dura e que entrou completamente no nosso dia-a-dia, uhum, mostrando que não é um mercado, não é a única coisa que faz com que as pessoas criem e construam coisas. Eu acho que nós temos uma pulsão egoísta e uma pulsão cooperante. Sempre, todos. Nós competimos e cooperamos sempre, permanentemente. Eu não acho que o homem seja só competitivo, como acham os liberais, os ultraliberais, nem acho que o homem seja só cooperante, nem acho sequer que o homem seja cooperante só para ser competitivo. Acho que nós temos em nós... O bom e o mau. Acho que a competição tem... Uma das coisas que algum tipo de socialismo mostrou foi que as pessoas... Matar esse lado das pessoas... também mata a sua vontade de progredir. Sim. Ou reduz. A ambição não é sempre má. As pessoas precisam ter alguma ambição e ver essa ambição reconhecida, mas uma das coisas que as sociedades em que começamos a viver mostram é que essa ambição, quando começa a matar a capacidade das pessoas cooperarem, as sociedades cooperarem entre si, mata, também mata tudo, também mata a possibilidade de nós evoluirmos, crescermos e do bem comum. Portanto, eu acho que é na tensão permanente entre estas duas coisas que as coisas se fazem. Ora, essa tensão faz com que quase todas as coisas que eu me lembro que foram realmente interessantes não nasceram para o mercado. Estas, deste género, uhum, de coisas. As pessoas nasceram porque as pessoas queriam fazer coisas. Querem fazer coisas. As pessoas fazem arte. Ninguém se torna pintor porque quer vender quadros. Ninguém se torna escritor, se for bom, porque quer vender livros. As pessoas não se tornam cineastas porque querem vender filmes. As pessoas tornam-se estas coisas todas porque têm, como sempre o homem teve, o ser humano teve, coisas para dizer. E depois começam, aquilo ocupa demasiado tempo para não... E as pessoas precisam de viver e, portanto, precisam que aquilo lhes dê dinheiro para elas viverem. Dois, depois começam a ter a ambição de viver melhor, sobretudo se a coisa corre bem, de querer viver melhor, de querer viver de uma forma mais confortável. As coisas não são, portanto, chegando aqui, digo, os podcasts vão, já estão, aliás, evidentemente, fazer parte do mercado. Eu não vejo especial mal nisso. Eu não acho que haja uma contradição insanável, por isso sou um social-democrata, não sou um comunista, haja uma contradição insanável entre a existência de mercado e a existência de pluralismo, desde que a gente não viva numa sociedade de mercado. Uma coisa é viver numa economia de mercado, outra coisa é viver numa sociedade de mercado. E, portanto, desde que o mercado não destrua o que não está dentro do mercado, que é o que acontece nas redes sociais, em muitas outras coisas, que é o que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, foi que sugaram, incluindo o que estava no mercado, ficando com todo, o distribuidor ficou com todo o dinheiro da publicidade, matando quem produz conteúdos, tudo, matando tudo à sua volta. Portanto, eu acho que naturalmente vai haver podcasts que se vão, até porque se querem profissionalizar precisam ter recursos, se querem fazer coisas mais ambiciosas do que isto que nós fazemos, que são entrevistas, que são a coisa mais barata que, apesar de tudo, se consegue fazer, e não é por acaso que há tanto podcast só de entrevista conversas, ou de conversa só. Se querem fazer coisas mais ambiciosas, reportagens, etc., precisam ter mais meios e, portanto, precisam de arranjar formas de se tornar sustentáveis, desde que isso permita que continuem a existir coisas fora do mercado. Eu não vejo nenhum problema com isso. E acho que isso vai acontecer, naturalmente. E os podcasts ainda vão mudar muito. Eu lembro dos tempos áureos dos blogs, que toda a gente achava que os blogs tinham, eram novo. Já quase não há blogs. Mas está também consumidos pelas redes sociais. A regra é sempre esta. Para mim, o meu problema é que as redes sociais, de facto, tiraram liberdade ao que era mais livre. Ou seja, nós perdemos liberdade. Do salto dos blogs para as redes sociais, qualquer pessoa podia fazer um blog. Perdemos liberdade. o algoritmo, tudo aquilo que começou a definir por nós, em vez de nós, o que é que nós devíamos ver, retirou-nos liberdade. Mas retirou porque as pessoas quiseram também, não é? Sim, as claro. Agora, quem, acho... quem está na bolha, quer estar na bolha, não, não há nada a fazer. Agora, acho que os podcasts abrem muitas possibilidades que vão para outro lado qualquer que nós não sabemos qual é. Uma coisa eu tenho a certeza, o mercado nestas coisas tem vindo sempre atrás, nunca à frente. Vai sempre atrás. Atrás de coisas que as pessoas, por carolice, por vontade, por, inventaram, foram fazendo, foram inventando e de repente o mercado olhou, olha, aqui está um bom modelo de negócio. Os blogs não foram criados ou seja, não houve empresas que começaram a criar conteúdos para os blogs. Sim. Não foi assim, foram pessoas que queriam dizer coisas. E há de continuar a ser. E há de continuar a ser assim. A próxima é do alfarrabista João Mendes Fernandes, que diz: eleição após eleição, os resultados da abstenção têm vindo a ser maiores, o que para qualquer democrata deve ser entendido como um sinal de alarme. Para si, qual ou quais deviam ser as medidas que deviam ser implementadas para combater a abstenção? A política corresponder... É que é muito difícil... E peço-te calma. Não, é muito difícil porque não há medidas para combater a abstenção. Há medidas para promover a democracia. Ou seja, as pessoas, nas últimas eleições inglesas, votaram mais, não votaram menos. Diríamos que a política inglesa estava com menos descrédito agora do que estava antes? Não, estava com mais. Portanto, talvez concluirmos que a maior parte das pessoas não se abstém por causa do descrédito da política. Parte das pessoas abstém-se porque sente que votar não faz diferença. E vai votar quando acha que está qualquer coisa em causa. Por exemplo, nas últimas eleições inglesas. Sentiu que, quando as pessoas dizem, não compreendo as pessoas estarem tão distantes das eleições europeias e abstêm-se tanto. Eu não compreendo é como é que ainda há 40 e tal por cento do 40%. Sim, 40%. Pessoas acho que, faz 40%. Que vêm, eu voto, porque eu voto sempre, tenho que se dão ao trabalho, porque é, de facto é difícil explicar-lhes que diferença que aquilo fez na vida delas. E mesmo quem vai votar, desculpa, mesmo quem vai votar nas europeias, nota-se. Não, eu próprio não tenho a certeza porque é que vou. É um dia de votação ligeiramente diferente do que seria de esperar. A questão está. O debate está, não está nem no sistema eleitoral, nem na corrupção que sempre houve, não me venham dizer, pá, sempre houve corrupção, sempre houve, havia muito mais até, mas pronto, eu digo isto, cai-me logo tudo em cima. Havia mais corrupção, era menos visível. Os políticos, não houve um tempo em que os políticos eram maravilhosos e as pessoas adoravam os políticos, leiam textos do século XIX, do início do século XX, é sempre a mesma conversa sobre os políticos, sempre igual. Até na antiguidade que se queixavam, sempre, portanto não há de sempre ser... igual, a conversa sobre os políticos é sempre igual. Agora o que está em causa não é os políticos, é os Estados têm menos poder e portanto as pessoas sentem naturalmente que o seu voto faz menos diferença. Eu tenho uma solução para a abstenção: nunca mais utilizem a expressão não há alternativa. Isso é dizer às pessoas para não votar. Se se diz não há alternativa, é uma estupidez, é isso que é votar. É um absurdo. Para que é que eu vou votar se não há alternativa? Eu vou votar em alternativas. Portanto, se me dizem que elas não existem, não faço para nada votar. Portanto, não há pior para a política. E a segunda é, de alguma forma, os Estados têm que reconquistar poder. Não estou só a falar dos Estados... os Estados nacionais têm que reconquistar poder, porque é aí que a política se exerce, que a democracia se exerce. Dois, os Estados dentro das nações têm que recuperar poder. Quem propõe um Estado mínimo não pode dizer... que quer que as pessoas depois se mobilizem todas para eleger os tipos que vão dirigir o mínimo. O Estado mínimo levará à participação mínima. Claro. Portanto, o que eu não retiro da abstenção, eu não retiro do debate sobre a abstenção o conteúdo da política. E não é apenas as questões éticas. A ética é fundamental da política, mas a ética não é o fim e o princípio da política. Faz parte da política, mas nós não votamos só em pessoas sérias, nós votamos em pessoas sérias que defendem o mesmo que nós para a sociedade. Nós não votamos em gestores sérios. Uma das razões porque há tanta abstenção é porque andamos a eleger gestores. pessoas para gerir o que existe, ainda por cima, quando nós estamos descontentes com o que existe, que é uma coisa extraordinária, não é? Portanto, eu acho que o que tem que existir para as pessoas voltarem a mobilizar é horizontes mobilizáveis, ou seja, coisas que mobilizem as pessoas para uma qualquer coisa. Nós somos, a humanidade por natureza, insatisfeitos. Queremos viver coisas diferentes, queremos viver numa sociedade diferente. Sempre quisemos viver, a não ser em momentos muito curtos, numa sociedade diferente daquela que temos. E por isso vamos evoluindo ou não, e às vezes regredindo, não é? E portanto o que nós precisamos é que a política volte a ser sobre isso. É curioso que anda toda a gente a discutir o orçamento de Estado e a grande discussão entre o Ministro das Finanças e o líder da oposição é sobre uma questão técnica, que não interessa a ninguém, à vida de ninguém. Não é sobre quais são as grandes escolhas deste orçamento. Isto não é só as grandes escolhas para este ano, não é só o deve e haver, não é só as contas de mercearia, que podem até ser muito importantes para a vida das pessoas, não é só isso, é que modelo de sociedade, que tipo de sociedade é que nós queremos, e que década, para onde é que estamos a querer ir. E isso mobiliza as pessoas, mobiliza. Porque isso tem a ver com a vida concreta delas, mas não é só isso, as pessoas não votam só, votam a pensar na sua vida concreta. Mas votam também a pensar em qualquer coisa que as pessoas mobilizam-se pela possibilidade de qualquer coisa diferente da que têm. Sempre foi assim. E quando a política voltar a ser sobre isso, uma das grandes vantagens do discurso da extrema-direita é que a extrema-direita diz, por via do ódio, do medo, do preconceito, mas diz que quer uma coisa diferente. Simplifica a mensagem. Simplifica a mensagem. Ela não tem que ser... A mensagem pode ser simplificada sem ser mentirosa, sem ser como é o caso, sem ser demagógica, mas sobretudo diz as pessoas vão voltar a mobilizar-se quando sentirem que alguma coisa, que o seu voto faz diferença. E às vezes até se podem mobilizar por péssimas razões. Eu não estou a dizer que é obrigatoriamente claro, por boas. Estou a dizer que o que leva à abstenção é a sensação de que não faz diferença. Portanto, as medidas é política clara, discurso claro, que não tem que ser a política trincheira, mas pode ser fazer o que a política faz, que é pôr as pessoas perante grandes escolhas. A próxima é do André Francisquim, e pegando no que falaste das eleições inglesas, caso Bernie Sanders verifique uma derrota parecida com a de Jeremy Corbyn, qual será a possível resposta da esquerda não centrista nestes países ou noutros que também tenham sistemas eleitorais com círculos uninominais? Achas que as democracias que não tenham esses círculos conseguem ter uma maior ou menor representatividade, ainda que também estejam mais sujeitas a populismos? Não sei se são mais sujeitas a populismo, porque o Trump ganhou as eleições, não é? Num sistema uninominal. Eu não sou a favor dos sistemas uninominais, mas no Reino Unido dos Estados Unidos isso nem sequer, no Reino Unido foi um debate, houve um referendo e foi chumbado, nos Estados Unidos isso nem sequer é um debate, portanto isso determina os sistemas eleitorais contribuem para determinar os sistemas partidários, e o contrário também é verdade, mas pronto, o que significa que no Reino Unido e nos Estados Unidos as correntes de esquerda socialista, vamos chamar-lhe assim, do socialismo democrático, o que quisermos, portanto, eu não quero dizer radicais, porque acho que o termo radicais já quer dizer tudo e o seu contrário, são... O radical é quando vais a um restaurante, é um novo conceito. É um novo conceito. Tiveram que se integrar dentro dos partidos mainstream. No caso do Labour, nem tiveram que se integrar, sempre lá estiveram, porque o Labour é um partido que não é o... Não foi por acaso que o Tony Blair chamou New Labour, não é? Porque o desvio não é o Corbyn, o desvio é... É a terceira via, por isso mesmo. É que foi um grande desvio. Mas, portanto, é dentro desse espaço político que fazem o combate e que devem continuar a fazer. Todas as experiências de fazer fora, o Respect no Reino Unido, o Ralph Nader nos Estados Unidos e os Verdes correram mal, porque não é aí, porque a luta política adapta-se à realidade política que tem, e a realidade política é num sistema bipartidário, portanto é dentro desses partidos que o combate político se tem que fazer, e aliás teve muito mais resultados quando se fez aí. Respeitar as regras daquilo que existe. Sim, não... até se pode querer alterá-las, mas... Exatamente, mas julgar o jogo enquanto aquelas regras... Naquele confronto que é onde ele pode ser feito, onde, está, onde se podem mobilizar as pessoas, onde as pessoas podem estar, onde elas estão. Eu nisso sou muitíssimo pragmático. Por uma razão, Bernie Sanders não concorre como independente. Pois, e com razão, e fez bem. Sim. Agora, eu estou convencidíssimo que o Bernie Sanders vai perder as primárias. Sei uma coisa, que hoje há dois candidatos em boa posição, Elizabeth Warren e o Bernie Sanders, com um discurso que há 10 anos seria impensável no Partido Democrático. Não era impensável. Havia, claro, só que eram candidatos que era completamente marginal, que desistiam muito rapidamente. É. Ou era o Ralf Nader que acabou, concorreu de fora e teve resultados marginais também eles próprios. E as vitórias fazem-se de muitas derrotas. Sempre foi assim. Não tenho a menor dúvida que depois do Bernie Sanders ter perdido as últimas eleições, se perder estas, perde com dois candidatos, com um discurso, com as suas diferenças, mas muito mais à esquerda do que é provável no Partido Democrata. Com os próprios centristas do Partido Democrata a terem que repensar uma parte do seu discurso, porque têm ali uma parte do eleitorado que não despassa cheques em branco. Como não tenho dúvidas, como quando olhamos agora para o debate... No Labour, todos muito arrepiados, todos contra, o Corbyn, foi este programa radical e não sei o quê, mas não tenho dúvidas que não voltam a apresentar um programa como o do Tony Blair, porque sabem que não podem. E eu nestas coisas, eu não sou católico, mas fui comunista, também é tudo coisas de longo prazo, não, tão, não sou assim tão... Não é por acaso que não sou católico nem comunista, o longo prazo, os amanhãs que cantam não me chegam, mas tenho uma certa tendência para olhar para as coisas a médio e longo prazo. E não tenho a menor dúvida que quer Corbyn, quer Bernie Sanders contribuíram para uma mudança no campo do centro-esquerda para a esquerda do discurso político. Não tenho a menor dúvida. No caso do Bernie Sanders ainda é mais evidente, porque nos Estados Unidos, quer dizer, a esquerda... Ninguém se atrevia a dizer que era socialista. Ninguém se atrevia a dizer que era socialista. Desculpa, mas mesmo os candidatos que não assumem que são à esquerda, como o Bernie, pegam em argumentos dele, sim, portanto, claro. já ou está seja, ganho. Conseguiu pôr a discussão sobre o sistema de saúde muito à esquerda do que o Obama, que já tinha sido visto como um grande radical nessa matéria, tinha posto. Era radical para os Estados Unidos. Sim, para os Estados Unidos. Não, mas, claro, uma das coisas é... tu defendes o que o Bernie Sanders defende para a saúde, o que ele defende é o mesmo que a Iniciativa Liberal para Portugal. Meus amigos, nós estamos a falar de onde se está, para onde se quer ir. Claro. E a mim o que me interessa é para onde se quer ir. Quer dizer, eu não tenho, digo isto sem a menor dúvida, se fosse Bernie Sanders europeu e não era este o programa dele para a saúde, basta ver o programa dele para o resto, para perceber que não era este o programa dele para a saúde. Basta adaptou-se à realidade que tem, à conquista que quer chegar, não propõe o fim da linha, propõe até onde é possível mobilizar as pessoas. E desse ponto de vista, não tenho a menor dúvida que quer Bernie Sanders, quer Corbyn, que são bastante diferentes um do outro, eu tenho mais simpatia pelo Bernie Sanders, porque o Corbyn acho que é mais sólido, acho que enquanto político ele é mais sólido que o Corbyn, o que não quer dizer que a entorragem depois é um pouco diferente, porque há muita gente à volta do Corbyn muito boa do meu ponto de vista. Não tenho a menor dúvida que o contributo que deram foi para virar os seus respectivos países à esquerda, e que esse caminho vai continuar, vai inevitavelmente continuar. E aliás é bom que não aconteça de uma forma fugaz, que não aconteça de um dia para o outro, ou seja, eu não tenho a certeza que seria bom o Bernie Sanders, por exemplo, ter sido presidente há 4 anos, ou mesmo o Corbyn chegar a primeiro-ministro agora, não tenho a certeza disso. Acho que as coisas levam o seu tempo, eles contribuíram para mudar o discurso hegemónico, E isto vai, vai-se fazendo... É a mudança cultural. Como aliás os neoliberais fizeram, demoraram décadas a conseguir o que conseguiram até agora. Décadas. Desde Pinochet, eu sei que eles não gostam que lhes seja recordado, desde Pinochet que estão a fazer este trabalho e foram conseguindo lentamente. E a esquerda social-democrata radical, se quisermos assim, ou aquilo que nos Estados Unidos chamam de socialismo democrático, que cá quer dizer outra coisa, ou quer dizer mais ou menos a mesma coisa na realidade, mas num contexto muito diferente, também demorará o seu tempo, está a fazer o seu caminho e eu acho que está a fazer um caminho sólido. Margarida Valente, e pegando um bocado no que falaste há bocado no que toca à abstenção, pergunta como devemos combater a extrema-direita, no caso em português de André Ventura, mas mais especificamente a desinformação e falta de pensamento crítico. Algo que o CF Coelho acrescenta, como discutir seriamente com apoiantes de Ventura que, confrontados com a dureza do seu programa eleitoral, tudo o que têm a dizer é ele não vai fazer nada disso ou isso é mentira. Como combater politicamente apoiantes que defendem alguém de forma cega como os apoiantes de Trump? Ou seja, os tais que estão na bolha e que... Se eu tivesse a resposta para isso... Tinhas de vendê-la. Tinha que vender ao mercado. Mas tenho algumas e não vão todas no mesmo sentido. Acho que temos que fazer duas coisas em simultâneo. Olhar para as razões profundas do voto e agir sobre elas, que é uma coisa que demorará tempo, e depois isso não significa ser complacente. Olhar para as razões profundas do voto são difíceis, são um processo de globalização ao mesmo tempo que se destruíram as almofadas sociais. Não haverá democracia sem Estado Social. Não haverá democracia sem Estado Social. E, portanto, a extrema-direita, à medida que vamos destruindo o Estado Social, vai cavalgar um sentimento de ansiedade que se está a instalar nas pessoas. Vai aproveitá-lo. Dois, a esquerda tem que se dirigir às pessoas que se sentem abandonadas, e muita gente julga quando eu digo isto, muitas pessoas de direita julgam que eu estou a dizer, que deve dizer coisas semelhantes às extrema-direita, não deve dizer o oposto. É porque as pessoas partem do princípio que a razão aparente do voto é a razão profunda do voto. Eu utilizo muitas vezes esta imagem, não é? Quando as pessoas se sentiam trabalhadores, era a esquerda que falava com elas. Quando as pessoas deixaram de se sentir trabalhadores e passaram-se a sentir ou brancos, ou portugueses, ou homens, ou heterossexuais, ou o que seja, a extrema-direita passou a falar com elas. E elas são trabalhadores, brancos, homens, heterossexuais, etc, etc. São várias coisas. Dois, a destruição da classe média. Por natureza, a extrema-direita sempre nasceu... O Estado Social nasce de uma coisa, da aliança entre as classes trabalhadoras mais pobres e a classe média. Isto é o Estado Social. E é por isso que a esquerda é tão irredutível contra a ideia do utilizador-pagador, por exemplo, em relação aos serviços públicos. Que é aquela ideia que expulsa a classe média do Estado Social. Ou com a ideia do cheque-ensino, do cheque-educação, que é manda a classe média, porque será apenas a classe média. Não há nenhum caso em que não tenha sido assim. A ir embora do Estado Social. E, portanto, a esquerda e o Estado Social, porque o Estado Social e a esquerda são primos, apesar de num momento histórico específico a democracia cristã ter contribuído para a construção do Estado Social, mas foi num momento histórico de apaziguamento fundamental perante o risco comunista do leste europeu, da União Soviética, a esquerda e o Estado Social dependem desta aliança entre a classe média e as classes trabalhadoras. A classe média também é trabalhadora, mas refiro-me às classes trabalhadoras, classes mais baixas. Sim. A extrema-direita sempre dependeu da frustração da classe média no momento em que ela é proletarizada, esmagada, deixa de ter a sensação de que pode evoluir, etc. O fascismo italiano, o que não quer dizer que não tenha mobilizado as classes populares, mas começou por ser uma resposta sobretudo a uma classe média assustada com o caos, assustada com seja o que for, portanto a esquerda tem que voltar a reconstruir esta aliança entre classes populares classe média. Tem que falar para as classes populares dos seus problemas concretos, da sua vida, e dar, construir, é aquilo que eu dizia há bocado, um horizonte de esperança de um modelo de sociedade em que essas pessoas sentem que podem, sentem e se empenham, nada está garantido nesta vida, mas se empenham para a construção de qualquer coisa onde elas sentem que podem evoluir, podem melhorar, podem vir a ter uma vida melhor. A grande diferença entre o discurso da esquerda e o discurso da extrema-direita é que a esquerda não se alimenta do ódio em relação ao que está ao nosso lado. Alimenta-se de uma ideia de esperança, que tem inimigos, evidentemente, tem adversários políticos, tem adversários sociais, mas não alimenta o discurso de ódio em relação aos outros que estão ao nosso lado, aos mais pobres do que nós. Ao que é diferente, mas no fundo é igual. E geralmente os que é mais pobre, que está ainda abaixo de nós. E, portanto, é muito mais construtiva o discurso da extrema-direita, é um discurso destrutivo, por natureza. E desagregador. Desagregador. Portanto, isto é aquilo que pode fazer politicamente, dentro do confronto político. Deve, esta é a parte mais difícil, que é, aliás, o debate que se tem agora com o Ventura, o que se deve discutir com o Ventura, é o seu programa para a escola pública, o seu programa. Eu acho que o André Ventura nunca deveria abrir a boca sem haver alguém que lhe fale da privatização do Serviço Nacional de Saúde, da privatização da escola pública. Nunca, nunca, nunca, nunca. Sempre. É esse o tema. É esse o assunto. Aliás, porque não foi um erro de cálculo. Não foi um... Claro, ele vai alterar e vai dizer outras coisas, mas a aliança entre a extrema-direita e o discurso neoliberal que retira funções sociais ao Estado não é portuguesa. É uma nova realidade sobre a extrema-direita. A extrema-direita, ao contar as pessoas, ah, aquilo não é bem extrema-direita porque não é estatista. A extrema-direita já só é estatista nas funções de repressão, a que chamam funções de soberania. Aliás, como no passado, quer o nazismo, quer o fascismo, tiveram um apoio das classes dominantes, tiveram um apoio da burguesia nacional, de cada um, da Alemanha e da Itália, para chegarem ao poder, porque foi a forma de vencerem, através da repressão, movimentos socialistas, comunistas, etc. Portanto, esta ideia dos extremos tocam-se, não se tocam, nem se tocavam nessa altura. Nem se tocavam nessa altura. A direita conservadora ajudou Hitler a chegar ao poder. A direita conservadora alemã ajudou Hitler a chegar ao poder. Que é sempre aquele susto da relativização. Sim, não, e vamos integrá-los. Sim, sim. Eu também tenho aqui uma cobra venenosa em casa e tento integrá-la na vida familiar. Portanto, o discurso com a extrema-direita, e André Ventura é de extrema-direita, e eu gosto imenso, hoje estive a ler um texto interessante do Observador, se eles se dessem ao trabalho de fazer estas minudências ideológicas sobre a esquerda, porque existe uma coisa que é a extrema-esquerda. Depois a direita, cada pessoa de extrema-direita é uma coisa diferente, é a direita autoritária, a direita nacional, a direita nativista, aí já têm imensas minudências políticas, porque isto não devemos simplificar, não é? A forma de vencer, o que eu dizia, uma intervenção política a fazer junto daquele eleitorado, a que temos que conseguir, a que se tem que conseguir responder, e tem que se conseguir responder, por exemplo, na sua capacidade de se organizar. A destruição dos sindicatos, por culpas próprias e por culpas alheias, está a abrir espaço a movimentos de extrema-direita dominarem a forma de organização dos trabalhadores para os isolar, como fizeram, aliás, no passado. Não é para criar uma grande frente de trabalhadores para os direitos dos trabalhadores. Aliás, basta ver o programa do André Ventura para as questões laborais para perceber que não é seguramente esse. É o mais individualismo possível. Não. Portanto, a esquerda tem basicamente que se reinventar, não é alguns casos o reinventar para ir buscar agendas antigas, noutros não. E só ela pode vencer a extrema-direita. Só a esquerda. E eu não estou... Só a esquerda com uma agenda clara pode vencer a extrema-direita. Porque não a relativiza. Lá. Porque não a relativiza e porque se dirige ao mesmo povo. Dirige-se ao mesmo povo. Eu sei que isto é muito duro para algumas pessoas ouvir. Sempre se dirigiu ao mesmo povo. São os descontentes. São descontentes, abandonados. Sim. A esquerda não serve, ao contrário do que diz Augusto Santos Silva, para representar os setores mais dinâmicos da sociedade, quer dizer, okay. Mais dinâmicos do ponto de vista político, acho bem. Agora, os empreendedores. Esquerda, não, isso não é a função da esquerda, quer dizer, não, também não serve para castigar ou abandonar, mas quer dizer, a esquerda representa os de baixo, antes de mais, os de baixo. Porque isto... não os quero lá, Daniel. Sim, porque não os quero, com certeza. Ah, não, não estou entendendo. Estes liberais que acham que eu defendo que é preciso haver mais pobres para haver esquerda. Sim, no dia em que não houver pobres, se calhar a esquerda é dispensável também, a gente aí fala. Quando não houver pobres e a esquerda for dispensável, tudo bem, porque eu aí provavelmente nem precisei de ser de esquerda. Uhum. Aí sim o mundo pós-ideológico sim, chegará. Sim, mas aí se calhar chegará ao mundo pós-ideológico, mas não chega, sim, porque sim, nunca é assim, claro, que as coisas, claro, acontecem. Agora, isto é a primeira coisa que se tem que fazer. Depois, isto não significa não deixar de ser absolutamente implacável, sem medo, sem vergonha, sem tibieza, sem luvas de pelica, sobre cada vez que os que querem destruir a democracia põem um pé em falso. Eu aí sou, acho que tem que ser implacável. Garanto que eles serão muito mais quando chegarem ao poder. E aí não vai haver democracia para se defender. E implacável significa coisas tão que parecem tão incoletivas como isto. A escola, não, a escola da democracia, a escola democrática não é neutra. Defende e ensina os valores da democracia. Os valores da tolerância e os valores da liberdade. Não é neutra. Não é... não está a algures conforme os pais estão ali no meio e dizem, não, há metade dos pais que acham que a escola não deve ensinar a tolerância, vivem no regime errado. A democracia não é neutra em relação à tolerância, não é neutra em relação à liberdade, não é neutra em relação a valores dos direitos humanos, não é, não, claro, pode ser neutra, senão não é democrática. Por isso é que tem a Constituição. Por isso tem uma Constituição e a escola pública, pelo menos a pública, cumpre-a sem tibieza nem medo. E um dos grandes problemas é que começa a demonstrar medo. A censura que está a existir não é aquela que falam do politicamente correto, não, é uma capacidade de pressionar as escolas para, por exemplo, não podem convidar um movimento LGBT para falar às crianças, porque não se fala da homossexualidade às crianças. Fala-se da homossexualidade, fala-se da homofobia, fala-se de racismo, fala-se porque são valores que estão espelhados na Constituição, são escolas do Estado que devem obediência à Constituição e devem promover os valores que estão na Constituição da República. Querem mudá-los, consigam 2/3 dos deputados. Uhum. Até lá, paciência. E a esquerda, se calhar, em algumas coisas tem que começar a falar. A esquerda, não, neste caso, nem a esquerda, os democratas, nestas coisas tem que começar a falar grosso. Tem que começar a falar grosso. Sem medo das reações, que se atiram para o chão, porque isto são pessoas. Na maior parte, a extrema-direita tem esta enorme eficácia. Que é. São. De uma violência absoluta a falar com os outros. E ai de alguém que tussa, que diga qualquer coisa que ai que me estão a censurar, ai que se atiram para o chão. Ou ofender, que também é curioso. Ou ofender. Não me chamo extrema-direita. Sim. Eu que defendo que nós devemos ter a capacidade de voltar a dialogar uns com os outros. Mas isso implica, para dialogarmos uns com os outros, que há uma fronteira. Claro, há mesmo uma decência, né? E a fronteira é ali. Claro. É ali. Eu não ponho a fronteira no CDS, nem sequer na Iniciativa Liberal. Apesar de achar que muitas vezes são coniventes e muitas vezes importam, ou por medo ou por oportunismo, parte do discurso da extrema-direita, mas não ponho a fronteira ali. São pessoas que, como temos visto, a Iniciativa Liberal não sei porque ainda não teve funções de poder, mas o CDS respeita as regras democráticas. Não me interessa lá o que é que defende. Respeita as regras democráticas, não tenta subverter as instituições, não se infiltra nas forças de segurança para que elas sejam utilizadas para outros fins que não aqueles a que têm que responder. Com a extrema-direita não há tolerância, não há tolerância, eu acho que não pode haver tolerância. E se deixarmos que eles convençam as pessoas que fazem parte do mainstream, eles transformam-se no mainstream. E deixa-me só responder mais uma coisa, eu estou a demorar muito tempo, mas deixa-me só dizer mais uma coisa, este é um assunto que eu aprecio, porque acho que é um assunto com o qual vamos lidar muito nos próximos tempos. Acho que a parte mais difícil é como falar com uma base que eu não acho sequer que seja fanatizada. A coisa é um bocadinho mais complicada do que isso. Porque o fanatismo baseia-se numa crença em algo. Aqui não se trata de uma crença. Trata-se de uma descrença fanática. Trata-se numa recusa quase nihilista do que temos, de todo o tipo de legitimidade e autoridade intelectual, política, etc. Não estou a falar da autoridade, da força. E que diz, isto é tão mau que eu vou ter um pior do que vocês e é bom porque chateia-vos a vocês. Uhum. E, portanto, tudo o que o meu faço é resumir aquela frase que eu já citei 3 milhões de vezes, que é do Donald Trump, que é quando ele diz que se desse um tiro a alguém na Quinta Avenida era eleito na mesma, e isso é verdade. Nós estamos a lidar com o voto menos exigente que a democracia já conheceu. Um voto que defende o escrutínio de todos, menos do seu. É indiferente. Porque se ele diz uma barbaridade é só para chocar, porque se ele faz qualquer coisa inacreditável estão a persegui-lo porque ele vos incomoda, porque se ele promete qualquer coisa inacreditável, ok, eu com isso não concordo, mas ele também não vai fazer. É um tipo de discurso que é inaplicável a todos os outros atores uhum. políticos. E isso resulta... São sempre o mais cínico possíveis, menos para aquilo são que são puristas em relação aos outros e totalmente cínicos em relação ao seu. E isso não é porque este eleitorado tem uma natureza diferente dos outros. Das outras pessoas, aliás. Quando eles crescem, são os eleitores comuns que antes uhum. votavam nos outros partidos. Isto resulta de uma total descrença na ação política com capacidade de nós mudarmos a nossa própria vida... Portanto, o mesmo que leva à abstenção, em que a única função que o nosso voto passa a ter é a função de destabilização e destruição do que existe, sem esperar, de facto, nenhuma daquelas pessoas espera que os venturas desta vida lhe mudem a vida. Não esperam. E, portanto, o seu voto, quando o voto deixa de ser para nós melhorarmos a nossa vida, passa a ser um voto totalmente amoral. E se for só para chatear é mesmo nihilista? Sim, torna-se um voto amoral e tendencialmente imoral uhum. do ponto de vista até dos sentimentos das pessoas. Elas já não querem expressar nada que não seja o ódio a qualquer coisa. E nós não, eu, como é que a gente se relaciona com isso? Eu não sei. Essa é a parte difícil, porque eu acho que não devemos ser paternalistas, não devemos insultar as pessoas, mas também não devemos aceitar como normal que se defenda o indefensável permanentemente. E eu acho que a única forma eficaz é, ir mostrando o que há de negativo no que tem a ver com a vida das pessoas, escola pública, uhum. Serviço Nacional de Saúde, etc. Ser, não deixar de falar das questões que são mínimos de decência, porque senão aquilo torna-se no mainstream. Nós podemos continuar a ignorar. Nós podemos ignorar o discurso homofóbico ou o discurso racista, porque isso é o que lhes dá jeito de falar uhum. sobre isso, mas não podemos ignorar ao ponto de repente aquilo se torna um novo normal. E de repente quando acordamos, porque não lhes quisemos dar muito palco, o palco é todo deles. Porque nós tivemos a achar que não estávamos a dar palco. É. Não resultou com o Trump. Não resultou com o Bolsonaro, não resultou com ninguém. E, também não é ser hipersensível a cada piadola, a cada frase, a participar no circo de casos que eles tentam criar. É algures ali no que é eficaz, no que é inteligente, mas sobretudo a resposta não está no confronto com eles. A resposta está no discurso que se consiga construir, que consiga mobilizar este povo. É aí que está a resposta. Sobre isso que falaste da escola pública e tendo a ver também com a extrema-direita no que toca à desinformação, a Inês Nogueira pergunta como achas que o acesso a tanta informação pode alterar o sistema de educação português? As pessoas não têm acesso assim a tanta informação. Esse é o primeiro erro. Informação não é uma quantidade de dados. Eu acho que as pessoas, há coisas que nunca foram tão cultas, há coisas que nunca foram tão ignorantes. E uma das razões é porque têm a ilusão do conhecimento. Uhum. Voltando às redes sociais. É isso, que... portanto, recebem imensa informação, portanto a escola tem, mais do que nunca, não tem a função de seguir esse burburinho, essa confusão. A aprendizagem faz-se através de informação mediada. Mediada, aquilo que as pessoas acham hoje que é a manipulação, chama-se, é aquilo com o qual nós comunicamos, uhum. Não é? Que é a capacidade de passar informação tratada, correlacionada. Uma das coisas que vem nas avaliações, pelo menos vinha quando eu era miúdo, ele é capaz de relacionar informação diferente. É isso. Saber é isso, é conseguir relacionar informação diferente. Ao contrário do que acham os mais conservadores em relação à escola, nunca a função da escola foi tão importante. A função da escola já não é tanto ensinar a ler, a escrever, claro que tem que ensinar a ler, a escrever, a contar, tem que ensinar isso tudo, mas não é sobretudo dar muitas informações. De facto, as pessoas têm acesso a muito mais informação se a souberem recolher, é dar instrumentos às pessoas. E essa é a discussão, aliás, entre aqueles que defendem uma escola mais conservadora e os que defendem uma escola que aposte mais nas capacidades e não tanto exclusivamente numa capacidade que é muito importante, que é a capacidade de memorização, mas que não é, não pode ser a única, nem sequer é a mais relevante neste tempo, não é? É a capacidade de relacionar informação, de a procurar, de a saber trabalhar, de saber e depois de aprender. Uma das características que nós temos, isso já não tem tanto a ver com isto, mas uma das características que a minha geração foi a última, provavelmente, não, a geração anterior, a apanhar uma grande revolução na história, na sua vida. Estas gerações, a minha e as seguintes, uhum, apanharam várias ao longo da sua vida de trabalho. Grandes alterações tecnológicas que levaram a mudar a sua forma de trabalhar. E vão apanhar mais do que uma. Isto implica uma capacidade de adaptação que o homem nunca teve que ter. Que o ser humano nunca teve que ter. Sim, sim. E portanto, aquilo que é mais... Se eu noto... Portanto, e tens 15 tiver, anos. O que tiver. Portanto, eu acho que a grande... A escola tem, sobretudo, dar instrumentos às pessoas e também instrumentos para lidar com a internet. Achas que deve haver uma... Isto não está nas perguntas, sim, mas sim, deve haver alguma maneira de mostrar como é que se vê ou como é que se investiga? Fazendo? Sim. Ou seja, isso faz... É que nem os mais velhos sabem isso. Pá, claro, mas esse é que é o problema. Isso faz quando a escola, ela própria, no trabalho dos alunos, já vão todos à internet, sim, para fazer os seus trabalhos. E é a atenção pela forma como fazem a pesquisa na internet, é coisa, não é dizer, não procurem, não. Claro que procuram, evidentemente procuram, seria até estúpido que não procurassem. É nesse processo em que fazem os trabalhos, por exemplo, ensiná-los a usar uma ferramenta. Ensiná-los a cruzar informação, a procurar informação credível, informação não credível, ensinar. Sendo que, na realidade, como disse outro dia uma miúda numa escola em Oeiras, numa escola onde eu fui falar, com toda a razão, neste momento até são os mais novos que deviam ensinar os mais velhos. Ela dizia, com razão, que são muito mais os mais velhos a partilhar fake news do que os mais novos. Que é verdade, porque os mais novos sabem... Sim. É verdade, não é? Os mais novos sabem utilizar, mas isso faz parte, por exemplo, do que deve acontecer na, sim, escola. Dos próprios alunos ajudarem os professores a crescer desse ponto de vista. Mas isso é uma escola diferente. Não, e um professor diferente também. E um professor diferente, que é a escola... ser um espaço onde os mais velhos também, onde os professores também aprendem qualquer coisa, porque aqueles miúdos estão muito mais habituados a utilizar algumas ferramentas do que eles. Eu não acho com isto que a escola deve ir atrás dos tempos. Acho que há coisas que continuam a ser precisas ali. Que um aluno tenha a capacidade de se concentrar durante mais do que 6 minutos, que consiga estar desligado durante horas. Uhum. Portanto, eu ao mesmo tempo defendo esta escola liberal, defendo que não devia haver telemóveis na escola. Na escola, quer dizer, nas salas de aula, e há escolas onde já não o permitem. Ou seja, eu acho que temos que ensinar, há uma coisa que temos que ensinar, que é ensinar a estar desligado, a ler um livro, porque precisa de mais tempo do que um tweet, não é? Ou seja, o que isso implica, uma relação sempre tensa que a escola sempre teve com o exterior. A escola sempre teve uma relação tensa com o exterior e tem que ter. Tem que ter uma relação tensa. A escola não é uma mera... Quando querem transformar a escola no sítio onde se preparam pessoas para o mercado, para já com a ilusão de que sabem o que é que vai ser o mercado quando os miúdos saírem dali, a escola não é para isso. A escola não serve para isso. Também serve, mas nós não nascemos só para produzir, nascemos para muitas coisas e não só para produzir. A escola não serve só para, para educar produtores. Não há nenhuma fábrica de... Não há uma fábrica de técnicos. Sim. Porque as pessoas têm que aprender outras coisas até para a sua vida, não é? Portanto, acho que a escola continua a ter que dar um enquadramento que às vezes é contra a natura em relação ao momento em que se vive. A escola tem que continuar a ensinar filosofia, história. A escola tem que dar aquilo que for, ou seja, tem que dar memória, que é uma coisa que não é fácil de encontrar assim no cotidiano. Uhum. Tem que dar memória, tem que dar enquadramento. Isso também é preparar para aprender coisas novas. É dar a base de milénios de civilização. Não é? José Mendanha pergunta: as petições públicas servem para alguma coisa em concreto? São uma ferramenta útil da voz do povo? Isto voltando à parte de... Depende. Pois. Umas são, outras não, mas não acho bem, acho bem que haja petições, acho que teve várias utilidades. Na realidade, as petições mais úteis são quase sempre as petições que nascem da sociedade civil, e a sociedade civil não são os cidadãos em geral, não é? A sociedade civil são os cidadãos organizados. Portanto, as petições feitas por associações de vários tipos são geralmente... concordo eu ou discordo eu de cada uma delas, aquelas que realmente são úteis. Porquê? Porque geralmente são as que têm um trabalho já técnico, de observação da realidade, etc., feito. A petição de um cidadão que escreve umas coisas, dificilmente é por uma razão. Eu acredito mesmo que a cidadania é uma coisa coletiva, é um ato coletivo, não é um ato individual. E dificilmente uma petição feita por um cidadão, ele consegue ter a informação suficiente e o conhecimento suficiente, e ele, cidadão, pode ser uma pessoa qualquer, eu, o Marcelo Rebelo de Sousa, o António Costa, ou qualquer pessoa, consegue concentrar a informação suficiente para que isso tenha um mínimo de sustentabilidade. Quando as petições não nascem tipo coisa post viral do Facebook... É que a maior parte das petições que se vê agora... Essas geralmente morrem no caminho porque não têm sustentação, é só por isso, é porque não têm sustentação. Não, são desabafos, mas os desabafos não constroem, podem construir inquietações que depois podem vir a ser úteis em qualquer coisa. Pois é, isso é que parece que há muitas pessoas que fazem petições, mesmo com boa vontade, que acham que aquilo é um fim em si mesmo e não um primeiro passo de uma plataforma para uma exposição maior. Para conseguir o que querem. As pessoas estão neste momento muito viciadas naquilo que os likes e que outras coisas dão, que é a reação imediata, o reconhecimento imediato, o resultado imediato. A diferença exatamente de organizações de todo o tipo, eu não estou sequer a falar de organizações políticas sociais, organizações de todo o tipo, é que elas até para nascer tiveram que fazer um caminho. Juntar pessoas, algumas até são pequenas, não se trata de... fizeram um caminho com um propósito, procuraram técnicos, procuraram pessoas, fizeram subiram não sei quantos graus, e a petição é a consequência, falando de uma que eu agora acompanhei mais, é só porque acompanha mais, que tem a ver com a residência alternada. Sim. Concordem, sim, as pessoas, sim, ou discordem, sim. Não estou a discutir isso. Aquilo resulta de quase 20 anos de organizações, de debate, de participação de muita gente, de participação de técnicos, etc., que chega ali, pode estar errado, pode estar certo, mas chega ali, que ele é resultado, que ele chega ao Parlamento como resultado de qualquer coisa, não é o início de qualquer coisa. O Parlamento não é o início das coisas. Uhum. Em princípio, quando chega ao Parlamento, é já, enfim, nós temos muito pouco hábito, nós temos pouca sociedade civil organizada. E como temos pouca sociedade civil organizada, as pessoas acham que se se juntarem durante um dia a recolher assinaturas para uma coisa, isso é o início, é o princípio. A democracia é uma coisa tremendamente trabalhosa para toda a gente. É o sistema mais cansativo que existe e por isso é que é o melhor. É porque é exatamente aquele que dá mais trabalho, e por isso é que eu sou, em geral, oponho-me a todas as formas de participação política que prometam o imediatismo, a rapidez, a coisa direta, imediata, eu participo, eu voto online e está feito e vou para a minha vida. Isso não pode correr bem. Mas de resto eu acho que eu defendi sempre as petições no Parlamento e que as petições fossem discutidas no Parlamento. Acho que devem ter limites de assinaturas consideráveis para garantir que não são, porque hoje as assinaturas são muito mais fáceis de recolher e portanto que não resultam de um mero humor viral do momento, porque eu acho que o Parlamento não deve perder tempo com humores virais do momento. Apesar de terem bastante que tratar já desse género com um deputado. Pois, mas isso também acho que é capaz de mudar, não é? Porque isso não estava pensado para a existência de um deputado, de existência de vários uns deputados, portanto. Isso acho que estás a falar dos votos de... votos de pesar e de... isso tem que mudar. Condenação e... Parlamento não pode votar 17 votos apresentados por um deputado, não pode, por uma questão de economia, de tempo e de bom senso, não é? Quer dizer, tem que haver... as pessoas acham mesmo também que a democracia é cada um ter direito a fazer e a dizer o que quiser a cada momento, não é isso, a democracia? É uma coisa mesmo muito mais trabalhosa do que isso. O Rodrigo Cruz Silva pergunta, considera-se marxista e pede, podes responder a primeira pergunta e podes pensar na segunda, que é livros e filmes que te marcaram. Não me considero marxista. Eu sou, já o disse várias vezes, até já ouvi pessoas de direita a dizer também, sou marxiano, não confundir com marciano, sou marxiano, ou seja, sou uma pessoa que foi influenciada intelectualmente pelo pensamento marxista. Acho, aliás, que qualquer pessoa que queira compreender o capitalismo tem que ser marxiana ou não o compreende. É, aliás, um dos problemas que se vê no... Está a conhecer o jogo... Para... Sim, exatamente. É uma das coisas, aliás, que se percebem muito do discurso neoliberal bastante primário, é que lhes falta cultura marxista. E, portanto... Ou tem... cultura só. Não, tem aquela muito específica, sim, mas que não, alguns até são muito cultos, mas é um pensamento pouco histórico, pouco, muito baseado na ideia da bondade natural, do equilíbrio do sistema, e que não compreende algumas dinâmicas que Marx não só compreendeu, como até previu muitíssimo bem, a parte que faz com que eu não... Ou seja, eu... até posso considerar que na análise de muitos fenómenos políticos, económicos e sociais, sou um marxista. Uso ferramentas do marxismo. Com sociologicamente muita... nota-se bastante. Sim, uso muito as ferramentas que acho que são muito úteis. Sou culturalmente muito influenciado pelo marxismo, no meu discurso, na minha mundividência. Não sou um marxista porque não sou marxista do ponto de vista do projeto político. Que é onde eu acho, aliás, que o pensamento de Marx falhou, porque a realidade mudou. Ele não falhou porque ele não era nenhum profeta, portanto não tinha que, não era suposto adivinhar o futuro, era suposto, é um homem do seu tempo que analisou a realidade do seu tempo. E portanto, desse ponto de vista, eu nem sei se Marx seria marxista, portanto, desse ponto de vista sou muito marcado pelo pensamento marxista, não sou marxista. Sou, já me defini várias vezes, um social-democrata radical, que não é um social-democrata marxista, é um, porque isso não existe. É um social-democrata. É um social-democrata, mas sou radical no sentido de, se olharmos para a social-democracia, a social-democracia em que eu me revejo é a social-democracia do tempo inicial da social-democracia, sabendo que a realidade é muito diferente, fazendo adaptações, mas não são as adaptações que fizeram a maior parte dos partidos sociais-democratas e socialistas e trabalhistas da Europa. Pronto, portanto, isto é... agora, os livros e filmes que eu aconselho não têm nada a ver com política, porque os livros e filmes que me marcaram não têm nada a ver com política. Para o Rodrigo Cruz Silva, tu também falaste disso no Maluco Beleza do Rui Unas, também deste... Pois, algumas, não são mesmo, não são. Disso. Eu a coisa, o que diria é assim, o escritor da minha vida, e acho difícil, agora vou dizer aquelas frases definitivas absurdas, mas pronto, peço desculpa, acho difícil que não seja o escritor da vida de toda a gente, é Tolstói. Acho que é o omnipresente, é o escritor omnisciente, no sentido em que todas as... É difícil encontrar algum escritor que compreenda tão extraordinariamente a natureza humana em todas as suas personagens, com uma densidade impressionante. Isso também é político, saber. Não, falar, não, está bem, tudo é, falar tudo é político. Sim, seja, natureza humana nesse sentido. Mas eu não sou eu gosto muito de literatura e, portanto, uhum. não sou... Claro que há sempre uma dimensão política e... Eu agora estou a ler Padura, estou a ler O Homem que Gostava de Cães, que é um livro totalmente político, aliás, sobre várias coisas, mas muito sobre o comunismo e sobre Trotsky e sobre Cuba, sobre várias coisas ao mesmo tempo. É um livro que aconselho, já não é um livro de agora, estou a acabar de ler agora. Portanto, eu até leio bastantes livros que têm relação com a política, mas são em geral romances que tenham mais do que isso, não me chega. Portanto, o que aconselho é Tolstói. E um filme que não seja o 12 Angry Men? Não, pois já aconselhei esse. Esse já foi. Já foi? Não, o filme da minha vida é o Apocalipse Now. É o filme da minha vida. Mas aí a minha lista é tão grande. É o Johnny Guitar, é os 12 Homens em Fúria, que tu já disseste. E eu sempre que começo a pensar, há mais, ou seja, eu sou um cinéfilo, sempre fui desde a minha mãe era cinéfila total, e portanto eu habituei-me a ir ao cinema e continuo a ir ao cinema, eu vejo filmes no cinema. É a melhor maneira para se ver. Eu acho que é para ver filmes, é a única maneira. Para ver cinema é a única maneira. Depois, na televisão, vê-se o que não se conseguiu ver no cinema ou o que não merece chegar ao cinema. Sim, mas o problema é que agora há uma terceira categoria que são filmes que mereciam estar no cinema, mas claro, que não dá para ver de outra maneira. Pois, na televisão. Para mim, isso é um problema. E eu não sou propriamente um bota de elástico, mas eu continuo a achar que a experiência de um filme se faz numa sala de cinema, em silêncio, no escuro. Experiência comunitária também, não é? E também. Acho que isso, aliás, muda muita coisa, a gente ter passado a fazer tudo sozinhos. Portanto, a minha lista, mas o Apocalipse Now é o filme da minha vida. É um filme que eu vi, acho que só compete com ele o Lawrence da Arábia, que eu não poria como um filme da minha vida, apesar de eu ser viciado no filme. Mas é porque sou viciado no Peter O'Toole. Ou seja, há qualquer coisa naquela personagem que é hipnótica quase. Mas é o Apocalipse Now. Eu já fui, continuo a ser um grande fã de vários filmes do Clint Eastwood, que é sempre uma coisa que as pessoas ficam perturbadas. Mas eu não acho sou... Acho que vais ter um novo, não me lembro o nome agora. Pois, Jewel, o meu acho. Problema é que os últimos, pronto, já não é aquilo. Mas tem dois ou três grandes filmes, que é mais do que a maior parte dos realizadores podem dizer que tem dois ou três grandes filmes. Portanto, viram que eu gosto bastante de filme americano, por exemplo. Gosto. O André Gonçalves pergunta o que aconselha a um jovem que quer ir para Ciências da Comunicação. Para não ir. É mesmo o que eu aconselho. Eu sei que isto é horrível, eu não devia dizer isto. Mas aconselho outra coisa, porque não é só... Vou pôr a coisa assim. Eu até aconselho a irem por uma razão, porque hoje é muito difícil entrar numa redação, e já hoje é muito difícil entrar numa redação. Mas se entrarem numa redação, dificilmente entrarão sem ser por Ciência da Comunicação. Portanto, se querem ser jornalistas, provavelmente têm que ir para Ciências da Comunicação. A verdade é que eu acho que as redações perderam com isso. Eu sou a favor de que os jornais não são um conjunto de jornalistas, são um corpo orgânico que deve ser pluridisciplinar e com conhecimento. Ou seja, nós somos jornalistas todos generalistas. Se os jornalistas vierem com formações muito diferenciadas para uma redação, apesar de tudo somos menos generalistas, porque há alguém na redação que domina mais uns assuntos que outros, e a redação deve ser um corpo que comunica entre si. Em que os órgãos comunicam uns com os outros. Portanto, é uma pena que as redações tenham passado a ser formadas só por generalistas, podiam ter alguns, evidentemente, eu sou um generalista, mas não tenham no seu corpo pessoas que, mesmo que não façam trabalho especializado, têm, à partida, um conhecimento especializado que é útil para o conjunto da redação. Portanto, eu, se fizesse uma redação, ia procurar pessoas de filosofia, de direito, de biologia, de engenharia, de muitas áreas, de ciência política, uhum, e de comunicação social, algumas, sim, pronto, para ter uma redação inteligente, em que o conjunto dos conhecimentos de cada um produzem uma inteligência coletiva. Mais uma vez, esta profissionalização da formação dos jornalistas, não eram precisos mais de 6 meses para ter formação profissional para ser jornalista, como tinha antes o Senjor. Bastava. Não é nada de tão específico, uhum, assim, o jornalismo. É aprender estas regras que falaste. É aprender as regras, é aprender algumas técnicas. Formalismos. E algumas técnicas, sim, sim, de rádio, não sei o quê, mas epá, que se aprendem os rudimentos e o resto aprende-se no local de trabalho. E a fazer mesmo. E a fazer e aprende-se, se for bom, relativamente depressa. E portanto, e 6 meses chegavam, e o que era importante era, mas mais uma vez, esta coisa da profissionalização leva à ideia de que um indivíduo que sabe montar, realizar, e depois sabe um bocadinho de tudo, chega sozinho para construir um conjunto de individualidades que fazem uma relação. E eu não acho que seja assim, e acho que é uma das razões porque se perdeu, e não é porque os jornalistas sejam piores. Eu até acho que os jornalistas são melhores. Acho que os jovens jornalistas são melhores do que os antigos. As redações são piores. São piores para já, porque trabalham em condições inacreditáveis hoje. Inacreditáveis, sim, impensáveis, para produzir informação de qualidade. Mas também são piores porque não têm essa diversidade que existia. Têm menos memória. Depois são muito jovens, são redações onde não há velhos, e redações onde não há velhos são redações onde não há memória. É preciso haver velhos nas redações, velhos, pessoas de meia idade e jovens. Portanto, são redações cada vez mais homogéneas e, portanto, cada vez mais pobres. De resto, mas se quer ser jornalista, se faz muita questão em ser jornalista, provavelmente vai ter que ir para a comunicação social, mas entretanto aprender também, outras coisas nos sítios. Pegando no que tu estavas a dizer das várias áreas, é possível fazeres uma licenciatura numa determinada área e depois um mestrado noutra. Portanto, era o que eu aconselharia, provavelmente, é fazer um mestrado depois mais especializado. A última pergunta é da Joana Faria, que nos pergunta se ambicionamos gravar o podcast ao vivo noutras cidades. Ambicionamos. Eu não estou a prometer que fazemos. Sim, porque não depende de nós. Não depende de nós, mas eu pelo menos gostava, e esse é um projeto que eu espero em 2020 conseguir fazer no Porto. Pelo menos no Porto, eu gostava de fazer um programa ao vivo. E tenho que pensar como é que eu faço. Há condições seguramente para fazer, portanto, com público, etc. Eu devo dizer que a experiência de São Luís foi ótima, mas as entrevistas com público perdem alguma coisa, perdem sempre qualquer coisa, porque há ali a conversa nunca desenrola com a mesma espontaneidade, porque há um público, estão ali pessoas que estão a observar, etc. Mas tem outras vantagens, não é? Tem uma vantagem de nós conseguirmos ter algum contacto com as pessoas que acompanham e que gostam do podcast. E, portanto, sim, espero. Não faço só promessas, porque não tenho condições para as fazer. Claro. Mas espero, pelo menos, fazer o primeiro, fazê-lo no Porto, e depois ver como é que corre e ver se conseguimos fazer noutros sítios. Em Faro, assim. Você vai meter com isso. Portanto, nós voltamos em 2020, não é? 2020, cá estaremos. Com outros convidados. Com outros convidados que não eu espero. É. Bom ano. Igualmente. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.